Baixa aí, Tenente. Aí, eu acho que o objetivo do Lordose foi alcançado, eu acho até com excesso, porque o intuito era pior do que a merda, ficou bem pior que a merda. Eu nunca vi coisa tão ruim assim, cara. Que merda! Vocês são foda pra fazer merda, hein? Aí agora, galera, todo mundo embora. Valeu, obrigado aí pela presença, pela participação. Comprem o DVD que vocês vão aparecer lindos como vocês são. Valeu, até mais! Fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Fazer o quê? O que é que eu posso fazer? Não é pior do que parece ser. Olha só, meu bem, estou chegando no motel. Estou chegando no motel. Já está aqui uma moça me esperando. Meu bem, prazer em recebê-la no programa, no motel. Aliás, prazer em recebê-la no motel. Prazer em recebê-la nesse quarto de motel. Qual é o seu nome? Patrícia. Patrícia, você mora com o papai e com a mamãe? Moro. Patrícia, a sua caravana é de onde? De lá no Estéreo. Olha só, mora bem no foco da dengue. Patrícia. Patrícia é minha filha número 7. Aquela que nunca aguentou na entrevista. Essa é a minha pessoa. Ô, Patrícia, nós podemos começar? Podemos. Você já conhece a brincadeira? Não. É muito fácil. É fácil, extremamente fácil pra você e eu e todo mundo cantar junto. Viu como eu sou engraçado? Patrícia, a brincadeira é muito fácil. Eu vou comer você em ritmo de festa. Você quer dar pra mim ou quer voltar pro seu lugar? Quero dar. Então diga, eu vou te dar. Vou te dar. É mais alto, eu vou te dar. Vou te dar. Calma, sua piranha, calma. Tire a roupa. A calcinha também? Mas é claro, eu não tenho pau de ferro, é claro. Isso, agora deite na cama e abra as pernas. Abra mais as pernas. Isso, calma, agora vai. Agora atenção. Oi, parou. Chega, senão vai rasgar. Aqui está o meu pau de ouro, que vale mais do que dinheiro. Com título de capitalização da liderança da capitalização. Eu vou pegar esse pau e enfiar na sua xereca valendo um automóvel. Tá certo? Agora, se escorregar e entrar no cu, você ganha a casa. Até porque no cu não é mais, né? Presumo eu, não sei. Opa, que isso, Patrícia? Tira esse dedo daí. Fio terra não. Vai enfiar o dedo no cu do seu pai. Vai pra lá.